Quem plantou o vento, tempestade, hoje colhe. Presos gritam liberdade na cidade da maldade. E não há o que colhe as peças do quebra-cabeça que antes da paisagem apareça. Se integram, dissolve, se envolve. Muitos, onde poucos são chamados, incinerados. Como ossos tão queimados e de monte, onde dedos não faltam aos que me apontem. Meu paradeiro no longe, como um monge, trocando toda a matéria pela paz de espírito. Labirinto, perdidos, tem muitos, sem um mérito, um crédito. Sempre o mesmo filme com um ator inédito. Blim, blão, acorde todos dessa agonia. Se preparem para a insônia que é causada pela estereofonia. Ouvir a microfonia é o castigo de quem nos traía. Na guerra quente ou fria, onde as armas são a caligrafia que desafia até o que varia. Reação em cadeia surgia, epidemia. Quem é você? Quem é você? Que é invisível, mas gosta de aparecer. Que pisa na bola e depois quer se esconder. Quem é? Sou eu. Quem é? Sou eu. Que faz tudo simples, é difícil pra você. Quanto mais facilito, é difícil de entender. Da nova escola fiz a prova. Se sabe, não reprova a prova. Escute essa que é boa a prova. Tome nota e que a nota seja 10. Mesmo assim, de férias para os nossos pés. Ao invés, se prende, se rende, não entende. Nunca se arrepende. Espero que a vida nos proporcione a felicidade. Que a esperança é a última que morre, apesar da idade. Sanidade, ao hip hop juro lealdade. A vaidade extingue os homens dos covardes. E as milhares se apontam contra vantagens. Trazem sempre a inveja nas suas bagagens. Esses são seus únicos bens. Ultrapasso, não tocando no espaço. E o seu fracasso ocorrerá depois dos sete laços. A virtude dos fracos, que aqui não existe, resiste. A possibilidade não existe, mesmo assim persiste. Conquiste a nossa vitória que você assiste. Quem é? Sou eu. Você pra mim é só mais um problema seu. Quem é? Você. Quem é? Você. Que é invisível, mas gosta de aparecer. Que pisa na bola e depois quer se esconder. Quem é? Sou eu. Quem é? Sou eu. Que faz tudo simples, é difícil pra você. Quanto mais facilito, é difícil de entender. Uma vida de ódio, uma merda de talento. Se a tristeza corre por dentro, não vai longe o pensamento. O mar em chamas, aonde a onda some no tempo. Se a gente ama, eu não dispenso esse momento. Falta carinho, sozinho sigo nesse caminho. Se chapo pouco, eu fico muito louco de vinho. Porta se acende, a luz se fecha, bate na tampa. Quem sobe a rampa, ganha um anjo quando acampa. Eu giro lampa, enquanto a chuva toca na folha. Com tanta manca, choque em quem fica na encolha, nesse vazio de bolso, onde o trocado não existe, com tanto alvoroço. Ainda há quem conquiste toda a esperança, foi jogada em meias traças. Toda a balança descansa quando não tem graça. Tudo que passa, passa, e tudo fica na boa. Eu fico à toa, poeta enquanto a mente voa. Quem é você? Quem é você? Que é invisível, mas gosta de aparecer. Que pisa na bola e depois quer se esconder. Quem é? Sou eu. Quem é? Sou eu. Que faz tudo simples, é difícil pra você. Quanto mais facilito, é difícil de entender. Quem é? Você. Quem é? Você. Que é invisível, mas gosta de aparecer. Que pisa na bola e depois quer se esconder. Quem é? Sou eu. Quem é? Sou eu. Que faz tudo simples, é difícil pra você. Quanto mais facilito, é difícil de entender.